fazendo nada, alta noite, madrugada. Diz aí você. Eu posso passar na tua casa com essa minha cara lavada de quem sabe o que dizer. Você finge que acredita e eu pago pra ver. Não vou mudar tua vida, mas é bom de ter. Amores de uma noite ainda são amores. Hey. A gente se apaixona só na sexta-feira. Jura amor eterno, mas de brincadeira. E o nosso pra sempre dura a noite inteira. Consigo ouvir seu nome, me aventuro em você. O som alto, luzes fortes, esse nosso amor pirata. A gente sabe o que fazer. Você finge que acredita e eu pago pra ver. Não vou mudar tua vida, mas é bom de ter. Amores de uma noite ainda são amores. Ei, a gente se apaixona só na sexta-feira. Jura amor eterno, mas de brincadeira. E o nosso pra sempre dura a noite inteira. Gosto quando sua boca mente assim. Eu não sou pra você, você não é pra mim. E o nosso pra sempre dura a noite inteira. Dura a noite inteira.